facto, esta praia foi um ganho para a oferta turística do município de Oliveira do Hospital, foi um ganho para o Val do Alfa. Esta praia, isto era um espaço balneário, hoje está reconhecida como praia fluvial. É uma praia fluvial acessível, há um controle da qualidade da água. Este ano todo este processo tem sido muito exigente, e esta praia deve-se a um forte investimento da União das Freguesias de Nova Dalva e São Sebastião da Feira, que dotou São Sebastião da Feira desta infraestrutura balnear. Há aqui um esforço que deve acontecer ao Presidente da Junta Rui Campos Coelho, porque há um mês atrás esta praia estava preparada para iniciar a época balnear e foi toda destruída com as enxurradas de cinza e de lama. E devo aqui enaltecer o papel da Junta de Freguesia, que licenciou a extração, junto da RH, a extração dos lodos, das cinzas, conseguiu recompor toda a almofada de areia, toda esta zona do areal, conseguiu renovar, foram destruídas os chapéus. Portanto, há um mês atrás estava tudo preparado e, em tempo recorde, conseguiu recuperar. Obviamente, estamos uma semana de atraso no hastear da bandeira, porque foi preciso recuperar todo o espaço para cumprir estes requisitos da APA. Está aqui um espaço balnear acolhedor, acessível para pessoas com mobilidade condicionada, isto é, para pessoas idosas, para pessoas que usam cadeiras de rodas, para pessoas que têm dificuldades em andar. Temos aqui um espaço aprazível para crianças, com um belíssimo espelho de água, com uma zona de apoio em termos de bar, casas de banho para uso, todo tipo de pessoas.